Raciocínio. O máximo. Chacina, globalização, alca, privatização, Mercosul, ação, desemprego, falta de educação, falta de saúde, cadê saneamento, preconceito, discriminação, desigualdade social, injustiça, fome, ódio, rebelião, repressão, boy, das, sig, rouba banco, DHPP, DENAC, PM, choque, rota, GAT, patamo, federal. Raciocine, o máximo que puder. Raciocine, ataque como quiser. Raciocine, o máximo que puder. Raciocine, ataque como quiser. Raciocine o suficiente para que o sistema não destrua sua mente. Raciocine o máximo pra atacar, tanto quanto uma metralhadora HK, que ao dispara, estraçalha madeira e perfura o corpo do filho da lavadeira. Num barraco aos pés do muro, a polícia tira pra matar, enquanto a mulher pede socorro pra alguém ajudar a se salvar dos tiras que acabaram de matar seu filho na cara dura. Como a pá de testemunho não tiveram como evitar, temos que evitar. Isso é abuso do poder e vem de outras décadas. Raciocine o máximo que puder. Raciocine, ataque como quiser. Raciocine o máximo que puder. Raciocine, ataque como quiser. São ratos cinzes, já chegam atirando e atirando de escopeta. Rugre PT, quem não tem fé em Deus tem medo de morrer e ferver no caldeirão do diabo. Homens de mente totalmente alienadas, psicologicamente enfraquecido, consumido pelo círculo odioso que o dia a dia te transforma num criminoso, periculoso, ladrão, sangue bom, que age com a sua comunidade. Não um perigo para a sociedade que raciocine o máximo que puder. Raciocine, ataque como quiser. Raciocine o máximo que puder. Raciocine, ataque como quiser. Se quiser se defender dos seus opressores, aos senhores, dou rumo à nossa visão. DRR, rappers em ação, contra a intenção da ação do Estado. Vamos atacar e desacatar os engravatados, fardados que mentalmente mutilam os irmãos que empunham um oitão e atacam, assaltam, sequestram, matam, se matam às margens da periferia, irmãos matando irmãos. CHHC, revolução da consciência, salvação da nação. Que raciocine o máximo que puder. Raciocine, ataque como quiser. Raciocine o máximo que puder. Raciocine, ataque como quiser.